tudo bem. No pátio 3, autorizado, reporte para o táxi Zulu Lima Tango. Mandou, TAM 3154, livrou. Boa tarde. TAM 3154, boa tarde. Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette, posição 10, TAM 3154. Salvador, boa tarde. Chanel 6213. Chanel 6213, boa tarde. Informação em curso a Mike Galeão 360, copia? Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta o Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.8 e aciona 5576 no transponder. Poxa, 6213, está autorizado Galeão, nível 360, decola da 510, curva direita, perfil da El, Leda, voa direto do Bridge, Bright, perfil 10, segue a rota do plano, 198 no controle, 5576, no transponder, hoje, 6203. Protejamento correto, confirmando portão 05. Afirmativo, não tem. Ciência no 05, chama pronto para o inspecionamento, Oceaner 6213. Foi, Tará. Positivo, voando para a rotatória. Rotatória, ainda na Rotor Alfa. Positivo, redução, cheque pré-pouso, torre 1186, azul 4, 1186. Torre 1864, 1186. Torre Salvador, boa tarde, 7, 4, 1186, a 2,5, 1186. Azul 411, no meio, continua a aproximação. Matango ciente, confirma o POB? Entendi. 04, ciente. O táxi é autorizado via pátio 3, após prossegue pátio principal, após taxiway Índia, a segunda taxiway no pátio principal e após Alfa até o ponto de espera da 10. E no ponto de espera vai transferir a torre em 1,98.6, o ajuste no 0 no 4. Índia no Romero Alfa, direto para a final da pista 17. Direto final no 7, Índia no Romero Alfa. Vitória de Juliette, reduza um pouquinho a sua aeronave. Juliette. Controle, o Índia no Romero Alfa já visual para o campo. Ciente, aguarde transferência. Aguardando. Papa Vitor Juliette, controle. Ativo livre, capitão. Confirmando, prossegue pátio 3, que após ingresso no pátio principal. 3 milhas, baixado chamado, 4196. Azul 4196, autorizado, pouso, pistão 10, vento 140, grau 092. A intensidade 09? 09. Muito grato, autorizado, pouso, pistão 10, 4196. Na escuta, direto para a rotatória. O Papa Romeu, Índia Nova Marafa, chame a torre, a frequência 118, dúzia, câmbio. Torre 186, Índia Nova Marafa, até mais. Até. Salvador, Papa Romeu, Índia Nova Marafa. No corredor Interlagos para a rotatória, está seguindo o Índia Nova Amaral, Super Charlie 150. No corredor Interlagos para a rotatória, trabalho do Victor Vitor, para Victor, Victor Liberal, para Victor Vitor. No solo 46, livre direita, semissolo 121 decimal 9. Direita, solo 29, 141, 96. Solo Salvador, boa tarde, 141, 96. Azul 41, 96, boa tarde, táxi via Alfa e reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Alfa, seu Juliette, reportando a frente, 441. Zulu, Lima, Tango, autorizado, Alien, manter cabeceira 10. Vitor Índia Juliette, chame a torre agora, 118612, eu agradeço a sua colaboração. 186, grato, felicidade, Vitor Juliette, 3 milhas da cabeceira 17. Índia Nazembel, autorizado, pouso, ficha 17, vento 140, grau 079. Autorizado pouso, Índia Nova Emeralda. Salvador, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte na final da pistão no 7. Reporte na final no 7, Índia. Graça Juliette, posição 08, azul 4196. para a torre. Prima Tango autorizado decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 092. Capitão final no 7, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, continue em aproximação, aguarde pista livre. Ativo, livre próximo à esquerda no solo 49, Índia November Alpha. Mike Lima Juliette, livre solar, tempo para táxi. Autorizado, pouso, pistão 17, vento 130 graus, 1119. Autorizado, pouso 17, Vitor Índia Tango decolou e 5-1 naturalizado, cruzamento do campo. Gato, cruzamento do campo. Vitor Índia Juliette, no solo 52 autorizado, backtrack 74. November Alpha autorizado, na minha escuta até o corte. Foi com a volta do Zoro, matamos, cruzou a final da 3. Matango, chama o controle 1119.8. 1119.8, Matango, boa. Controle Salvador, é o Papa Romeu Zulu, Matango, boa tarde. Papa Romeu Zulu, Limatango, este é o controle Salvador, meu cordial. Você tem boa visibilidade à frente? Afirmativo, visual. Vou subir para o 145, vou passar 2000 direto para o destino, estimado para pouso. Estimado para pouso é um minuto. Pouso ao 0820. 1820, anotei. Negativo, é ao 2820. Não entendi. Pouso ao 2820. Entendi, 2820, continuo sem entender. Controle, Salvador, copiou o Limatango? A hora certa é 1753, qual o seu estimado para pouso? Oceano 6314, direto Duna 5014, Pelé. Controle Salvador, Duna Matanga 5014, aos 2020. Ah, positivo. 2020. Controle está ciente. Alfa Romeo Zulu Lima Tango, suba para o nível 145. Grato. Subir com a gente. Está autorizado a pro direta? Após 2000 pés, sim. Só após passar 2000. Grato, após 2000. Oceano 326, acione identificação. Voe para a Duna, desça para 4.014 para o ILS. Identificou, descendo para 4.014, direto de Duna, o Oceano de Azul, hein? 6, autorizado reporta táxi 6213. Paulo Salvador, Oceano 6213, estamos aguardando o operador da ponte aqui, que também não está aqui. Gente, reporta então quando pronto para iniciar, ok? O Oceano 6213. Tá certo. Eu, por gentileza, também pedi ao auxílio a vocês, pedir a espera para mandar a operadora da ponte, por favor. Sim, Matheus, vou contactar na mesma agora, ok? Obrigado. Lima, Delta Lima. Delta Lima decolou de Grupo Zulu, ele ponto busca vida, está notificado uma hora de voo local, está aqui no seu setor norte, intenções ingresso na rota Xé, após ingresso rota Bonfim e retorna pela mesma, rota Bonfim, rota Xé. Gente, Lima, Delta Lima. Não copiou, Delta Lima. Lima, Delta Lima. Quando foi o Romeo Fox Lima chamando? Gente, só confirma o local de... o destino, por gentileza. Bravo Kilo Whisky, direto para a final da pista 1-0. Lima. Fala, Oceano 6213, agora sim a ponte foi removida, pronto para a pista 10 da Oceano. Gente, autorizado, reporta táxi 6213, Oceano. Cabeceira 28? Lima Delta Lima, autorizado o cruzamento da cabeceira 28 e 35. Ok, vai ser o cruzamento de cabeceira 28, Lima Delta Lima. Aproa 085. Positivo. Mantenha 1.500 pés e aproa 85. Queremos o Juliette, aguarde para a decolagem. 2000 sem restrições. Da 17. Então, o Romeu Fox Lima está autorizado, o grupo de Zulu, fazendo Itacira. Decola da 17, mantém a altitude de 500 pés via linha do litoral sul. Controle em 199 decimal 8, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 50 no 4 no transfondo. Busca vida, município Lauro de Freitas. Sim, sim, mandei também, bom. Cotejamento correto no pátio 5, já possui POB? 03, agora para acionamento, táxi de decolagem com a torre em 198 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Lima já acertou o cruzamento, cabeceira 35. Lima Juliette, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 140 graus, 099. Lima Delta Lima, sistema controle 119 decimal 8. Câmara controle 119 decimal 8, Delta Lima. Oceano 326, ajuste a velocidade em 220 mais. 220 mais. 6324. Oceano 314, desça para 2000 sem restrições. Está seguindo o 6326 da companhia. Desce para 2000 sem restrições, o 6314. Controle, boa tarde, Papa Romeu Lima Delta Lima. Papa Romeu Lima Delta Lima para o controle. Delta Lima está na descida do farol de Itapuã, segue proa, farol da barra, para uma hora de voo local. Ciente, o senhor vai manter 500 pés? Está esperando a ordem, senhor. Ah, ok, ciente. Só a quantidade do transponder 01 no meio. Ah, ok, muito bom. O Papatango Bravo Quiluís, que já tem contato visual com o aeroporto internacional Reis 2 de Julho. Decolou 01, controle 19 e 8, bom voo, Mike Lima Juliette. Bom, chame a torre, 1186. Salvador, Oceano 6213, estacionado com 125 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, só alternando Guarulhos para cá. 6213 da Oceané, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. 7014 via Indy Alpha até o ponto de espera da 10 após 262, Oceané 6213, bom trabalho. Oceano 326 está autorizado a aproximação e aliança. Lembre, repórter estabilizado, 6326. Oceano 314, ajuste a velocidade em 220. Reduzindo 220, 6314. 2-1-3, uma boa tarde autorizado, a linha e decolada 1-0, vento 1-4-0 graus, 8 nós. Bravo Tloiski, livre pouso 1-7, vento 1-4-0 graus, 9 nós. Aguarde para decolar Romeu Fox Lima. Temos aeronave já a 1,5 milha da final da 17. Alô, 326. 326, boa tarde. Oceano 314, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS 6314. Autorizado Cairo, 1.000 pés, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 19.8, aciona 0160, coteja. Mike Lima Juliette, chame Recife 12545. Decolou 06, controle 19.8. 19.8 agora com controle, Oceaner 6213, gato controlado. Oceaner 6326 na escuta da torre. Afirmativo, baixou e travou o visual. Sem livre pouso 10, vento 140 graus 8 nós. Livre pouso 6326. O Vitor Índia Juliette 44, livre acionar seu Mitax. Salvador, boa tarde, Oceano 6213, decolou, tá cruzando 2.000 pés agora. Oceano 213, este é o controle, meu cordial, contato radar. Prossegue para aqui, pátio. Backtrack autorizado, chama em pista livre. Lid, muito obrigado, Oceano 6213. Opa, Vitor Juliette, continua com boa visibilidade à frente. Afirmativo, alta Vitor Juliette. Positivo, eu solicitei que mantenha a proa 085. O senhor deixa livre o setor de decolagem com curva esquerda, afaste-se do campo e a proa vai levá-lo até o litoral norte. Afirmativo, alta Vitor Juliette. Oceano 314, localizador em aproximação, compete redução, cheque o trem, torre 1186, Oceano 314. 386, até daqui a pouco. Até. Lima no pátio 5, está pronto para decolar com o Pro do Litoral Sul. Ok, vou coordenar com o Sol, eu recebi aqui, Pro do Litoral, aguarde a coordenação. Romeu Fox Lima, da pretensão decola com proa norte, vento no 50 graus, 8 nós, Romeu Fox Lima. Oceano 213, controle Salvador. Prossiga, Salvador, minha 213, escuta. Contando com a benevolência do melhor centro de controle do Nordeste, o senhor está autorizado a voar direto bridge. Gente, toda presente, voa bridge, está muito grato, hoje na 6213.